O Kiefer-Factis é uma banda canadense de grindcore de Ottawa, Ontário, Canadá, formada em 1998. Eles começaram uma carreira solo do projeto do músico Topon Dash. A sua primeira música foi gravada em janeiro de 1997. Eles começaram a usar o nome Kiefer-Factis 98. Kiefer-Factis. Eles são uma banda de grindcore muito pesada. Eles fazem uma banda muito pesada. É tudo isso que eu vou falar. O barulho é... É um bocado de barulho bem alto. Não pode falar não. Pode perturbar o vizinho, mas o barulho é alto que eles fazem. Não pode tocar pra tocar não. Mas eu gosto muito da banda Kiefer-Factis. Eles são um rapaz legal, rapaz gente, rapaz personal, rapaz bacana, rapaz legal demais. Adoro a banda Kiefer-Factis. O estilo musical da Kiefer-Factis tem três vocais diferentes. Todos os seus filhos de impacto não são na banda. Primeiro gravação, depois de morto, contém apenas o topo nos vocais. O seu jeito de cantar, que vai vários gemidos grossos e depois um escrito bem alto, bem fino. O cara, Brent, eles botam que tem uma voz mais funda. Membro da banda, Topon Dash, guitarra, Melanie, Mordão, vocal, Matheus, Ivan Zé, Marshop, Bucon, Johnny, Vigério, Day, guitarra. Além de eu poder, acabou aqui o instrumental, peraí. Pedro, tchau.